lado, cor de ouro, berro, lá no Nicole. Praia Grande, São Vicente, Baixada Santista, Roca Fila da Puna, disparo. Tocando foda-se, somos Roca Fila da Puna. Foda-se, nossa mentalidade não muda. Somos verdadeiros, alguém que está rap, somos até a morte. Filosofia precisa na vida, não contamos apenas com sorte. Tocando foda-se, somos Roca Fila da Puna. Foda-se, nossa mentalidade não muda. Somos verdadeiros, alguém que está rap, somos até a morte. Filosofia precisa na vida, não contamos apenas com sorte. Muito louco, chapado, alucinado, viciado, pelo contrário, drogado, marginalizado pela sociedade. É verdade, tem razão, otário. Sou mesmo, mesmo nesse lado errado da vida. Queima logo, começa a jogar, vê se não demora. Puxa, prende, passa a bola, brisadão, difusão na esquina. A massa começa de bebidas vadias, tudo ao seu redor. Praia Grande, Baixada Santista, várias fitas. Noite ou dia, segura o seu B.O. Sobrevivendo ao jogo, na levanta bandido, força disposto. O original conquista rap, a supervalência pros verme. Mais vivo que morto. Fazendo seu fogo, esses caras parecem louco. O que eles estão fazendo aqui? Maloqueiro, seu satélite, eu sumi buscando o sonho. Que a mini anos vem representando uma Baixada Santista do início ao fim. Toma aí, não mostrei a caminhada, não quer dizer nada. Pra esses caras, lock, não pega nada, seu corte. Bacote, fome, sucesso, vai consequência. Leva tempo, reconhecimento, não. Humildade, se der sorte, mais um pouco dessa dose de dó. Quero seu filho tratado no quarto, drogado. Vou vir no somato, alucinado, bem fequentado pelo nosso estilo. Feita da bate, pesada, abalando toda estrutura da casa, sai de baixo. Todo mundo tem média, muito menos paga de comédia. Culpa do verso, favela, rap, esse aqui, papá. Espaço limitado, pequeno espaço, soldado, usando anonimato, rápido no disparo. Minha levada, bandida, para tudo, sempre no livro da rima, roca, filhas da puta, ultimo. Soldado, forte, média, mato, tomando Deus, alto, sendo no psicodélico, odeio. Qualquer alta sociedade pode ser o próximo alvo. Tocando foda-se, somos Roca Fila da Puta. Foda-se, nossa mentalidade não muda. Somos verdadeiros, alguém que está rap, somos até a morte. Filosofia precisa na vida, não contamos apenas com sorte. Tocando foda-se, somos Roca Fila da Puta. Foda-se, nossa mentalidade não muda. Somos verdadeiros, alguém que está rap, somos até a morte. Filosofia precisa na vida, não contamos apenas com a sorte. Oh, mais um moleque doido vindo de São Vicente. Tocando foda-se, usando a mente como se fosse um pente. Não tente atravessar meu espaço, o que for necessário eu faço. Tá ligado nas levas de pedra de caço, me recusando ao cansaço, ao estresse do dia a dia. Com as palavras e no flow supersônico, explorando nossa ousadia. Com meu mano França, na curva do S queimando cigarro, no veneno com os problemas do cotidiano, mas também tirando mau sarro das cenas alegres que infelizmente são poucas, mas preferindo alimentá-las do que alimentar nossas ideias loucas. Não somos trouxas, hipócritas ou imaturos. Trabalhamos com a música, ocupando a mente com projetos futuros. Sabemos que as drogas invadiam sempre nos onda. Sistema falido, com tudo isso, nossa cabeça estronda. É como se Diabo me perseguisse com um contrato na mão, querendo minha alma, não tendo calma, parecendo até que não tem opção. A única verdade da vida é a morte. Boa sorte, não esteja na lista do Diabo quando houver corte. Mentalidade, foda-se o mundo. Respeito só pra minha família e amigos que me demonstram. Tocando foda-se, somos Roca Fila da Puta. Foda-se, nossa mentalidade não muda. Somos verdadeiros, alguém que está rap, somos até a morte. Filosofia precisa na vida, não contamos apenas com sorte. Tocando foda-se, somos Roca Fila da Puta. Foda-se, nossa mentalidade não muda. Somos verdadeiros, alguém que está rap, somos até a morte. Filosofia precisa na vida, não contamos apenas com a sorte.